bando de comunista, você viu? Ó, falando nisso, em comuna, boa tarde aos comunas. Puta que pariu, hein? Bando de comunista, viu? Ó, falando nisso, em comuna, boa tarde aos comunas. Puta que pariu, mano. Esse é o comunismo que querem colocar aqui na América do Sul. Pelo amor de Deus, essa praga tem que ser exterminada da face da terra. Tem que dar um peido na cara desses caras e mandar eles pra privada. Esse é o comunismo querem colocar aqui na América do Sul. Pelo amor de Deus, essa praga tem que ser exterminada da face da terra. Tem que dar um peido na cara desses caras e mandar eles pra privada. De um atentado que houve ontem, cara, a polícia comunista! Xarope, débil mental. Boa tarde para a Venezuela. Tem alguém de culhão roxo aí na Venezuela para mandar esse xarope, esse comunista, ouvir o meu programa? E manda ele vir aqui no Brasil pular no meu peito, se ele tem dois culhões, tá? Débil mental. Boa tarde para a Venezuela. Tem alguém? O regime comunista da China. Esse comunista ouvir o meu programa e manda ele vir aqui no Brasil pular no meu peito, se ele tem dois culhões. Ah.